receber a bênção que Deus preparou. A bênção está preparada, guardada e segura nas mãos do Senhor. Está dentro de um grande vaso, e o vaso está nas mãos de Jeová. E quando ele for derramado, vai ser inundado todo este lugar. A chave da bênção é da glória. Quem quiser vitória, dê glória a Jeová. Olha aí, se você quer ter vitória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória.